Abatango Vitor, Mike Quebec, ano meu país, corredora Cher, reporte para o Barra. Quebec. Força Nato, através do farol da barra. Mike, Eco Delta, copiou o controle? Autorizado descida para 500 pés. Próxima outra fone? 5030, 5030. Passou 12 horas, no momento sobre o farol de Itapuã, passando 500 pés para um no meu país. Tata Alfa 32. 5030. Controle após Salvador, 19-8, 4-2-9-9. Alô, nível 360. Esse contato com a data, 3259. São 4, solicito o curso de cancelamento. Autorizado, chamo para início de táxi. Chamo para início de táxi, contato 3304. Tango Vitor, Mike Quebec, informa o tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, mantendo 500 pés no momento sobre através do Parque de Pituaçu. Cliente, Vitor, Mike Quebec. Correção sobre a boca do Rio. Beleza, pushback acionamento do EB 6729 na posição 2. É o número 2 no setor, 6729. Aguardando, obrigado. Sim, se chame torre na frequência 11895. Torre Salvador, papapapá, Manqueco Delta, passando Pico Azul. Afirmativo, confirma a altitude, o Mike Eco Delta. 510, deixa eu falar aqui com o tráfego que decolou aí. Afirmativo, então, dá presente, curva esquerda para uma base pela direita da 17, não há tráfego a reportar na final da 10, o vento 100 graus, quando 3 nós para checa, altímetro 10, 13, com base pela direita da 17, reporte na final da 17, baixado e travado, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, sim. Dá pra gente com a esquerda e tomar a passo para a final da Mocred com a checklist aí. 3304, está com o POB de 167-167, 4 horas e 27 de autonomia, alternando Campinas, está pronto para o táxi. Táxi à direita, em Diança, ponto de espera, Chumim Torres 1895, ajuste no 0 no 3. Direita, Índia Alfa, ponto de espera, torre 198, decimal 95, OTAN 3304. Passo para a final da 17, com o trem embaixo e checado, mais é tabela. Afirmativo, visual com circuito, autorizado pouso, pistão 7, o vento 090 graus, com 149, do Mike Eco Delta. Resolve pouso 17 para o Mike Eco Delta. Brasil 4299 para puxa acionamento, na posição 3. 4299, agora será o número 2 no setor. Gente, número 2, Brasil 4299. 1729, puxa acionando no portão 02, chama para início de táxi. Pode chamar, está autorizado, web 1729. Enche, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido a portar no setor. Afirmativo, considere seu solo aos 3-8, ao estacionar a frequência livre, o Mike Eco Delta. Oi, Salvador, TAM 3304, ponte espera da 190, pronto para decolar. TAM 3304, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, o vento 100 graus com 1-3 nós. Vento autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, TAM 3304. 137 a bordo, 4 horas de galeão. Autorizado táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera Chumim Torres 1895, o ajuste 1-0-1-3. Chumim 13, Índia Alfa, 1-2-9-3, obrigado. Pouso 4299, já pode coordenar com a equipe de sol. Assim que o objet taxiar retaguarda, pode iniciar no. Está autorizado a iniciar no 03. Em coordenação com a equipe de sol, após a Renata Leve da retaguarda, saída de curso acionado. Chamada para o setor 4299. E de November Alfa, só confirmando sobre voo corredor axé? Tem esse pronto cópia? Salvador, no meu pés, após decolagem curva direita no corredor axé. 01171 é o código transponder. 119, decimal 8 é o controle. confirmar a frequência do controle é 119.8 e da torre 1895. E autorizado a linha é manter capturando no zero. November Alpha, correto. Posicionamento táxi de decolagem agora com a torre 1895. O ajuste no 013. De November Alpha 44, reporte quando pronto para o táxi. Alô, Salvador, bom dia, gol 9073. Está tendo informação de GPS, está confirmando a autorização 300, por favor. Pronto para a cópia ou 9073? Pronto para a cópia. Autorizado pelo para Porto Seguro, nível de voo. É o 340 via Perlisk 50. Subida da El, Leda após Leda direto, com a primeira curva direita após a decolagem. 5060 é o controle. 19 decimal 8 é o controle. Autorizando 340 para o posto seguro via Perlisk 50. Da El, Leda é a saída, depois de Leda direto, posto seguro. A decolagem, então, no 0,6, 5060, responde a 119,8, controle de saída, voo no 073. Correto, no 073, chama para pushback e saneamento. Controle. É isso. Controle de Salvador, bom dia, usando 3304. 0 vento, 100 graus, com 149. Preparando, 109. Controle Salvador, TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, saída Arbo, nível 360. Gente, Arbo, subida para o 360, TAM 3304. 8, 4 horas, 25, até a região 3. Poderia repetir as informações? Elas saem muito baixa a transmissão. Azul 4299, POB de 118, 4 horas, 25, até a região 3. Seguinte, táxi autorizado à direita e de alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 013. Gente, direita liga alfa, ponto de espera, chama torre 1895, ajuste 499, obrigado, ótimo, bom dia. O Indy November Alpha pronto pro táxi? Gente, reporte no ponto, espera Taxiway Oscar. Salvador, Xanera 6250, para Juliette, bom dia. 250, bom dia, autorizado em chegada a Mari, desça para o nível 050. A Mari para o 50, 6250. Dia. Somente, bom feriadão. Obrigado. 2, livre das restrições, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.000 pés, sem restrições, 013, voo no 982. Controle, muito bom dia, de WebJet 5729, está passando agora 2.000 na sua escuta. Jet 1729, bom dia, contato radar, saída da EL, nível 360. 360, pode ir para Leda direto, senhora? Autorizado, Leda direto. Leda na proa, 7-2-9. Salvador, Xanera 6311, para Guarulhos. Minha 13-9 pronto para Copa Guarulhos? Prossiga. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360 via Brasil 16. Subida da El. Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder 5053. 5053 e o controle 119.8. Autorizado 360 para Guarulhos, pela Brasil 16. Da El Leda Bridge, direita, 5053 no transponder, 198 aposta. Correto, já para posicionamento. Está na posição 7, vai chamar. Brasil 4299, decolado de Salvador 47, controle em 119.8, bom voo. 198, controle de Salvador, boa 4299. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 4299, passando 1210 no perfil da Gael. Azul 4299, bom dia, contato radar, Cedo Dael, nível 340. Cedo Dael 340, 4299. 3304, chame Centro Recife, correção objeto 6729, chame Centro Recife, se considere chamada. CAN 3304, chame Centro Recife, ano 260, alterna 1288. Ano 260, 1288, o CAN 3304, com Centro Recife. Voo 982, separa 2000 pés, ajuste permanece, livre LS, reposta estabilizada. 2000 pés, vai passar estabilizado, 1982. Xanaima 250, desça para 3000 pés, ajuste na 013. 3000 pés, 13, é o Xanaima 250. Indy November Alpha autorizado, decolagem de piso no 7, o vento 100 graus, com 5 nós, 5-15 é o vento. Voo 1888, bom dia, autorizado chega da mar e desça para nível 050. Objeto 6729 agora sim, centro Recife, em 1251, na alterna 1-3395. 251-3395, boa, 6729. 50, controle 109.8, bom voo, bom treinamento. Obrigado, decolado e frequência 1995. 1980 de November Alpha. Muito bom dia, controle Salvador, Papa Romeo de November Alpha na sua escuta. Papa Romeo Índia, November Alpha, bom dia, o nome é Pé Axé, retorno da Barra. Sendo o nome é Pé, pelo corredor Axé, informarei no farol da Barra. Gomo 982, complexo final de Chame Torre, 11895. 285, obrigado, até daqui a pouco. Não é nada. ...250, copiou o controle? Negativo, prossiga. Para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 62. Do avistado, o time entrou no 0, no 3, autorizado, pouso, pista 1-0, o vento 100 graus, com 1-3 nós, gol 1-9-8-2. Leve pouso, pista 1-0, gol 1-9-8-2. Para informação, temos um tráfego, um Charlie 150 à sua, sua direita, linha do litoral, nos corredores visuais, não interfere na sua aproximação. Este é o mesmo de casa, 1-2, obrigado. Zul 4299, centro Recife, no 251, na alterna 1-3395. 251, centro Recife, alternando 3395, boa, 4299. Panema 250 com flight final, chame torre 11895. Torre 1895, Panema 250. Gol 1888, desce para 3000 pés, ajuste na 013. 3000 e 3188. Contacte à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 013. Contacte à direita, Indy Alpha, no ponto de espera, 2895, no 013, ajuste no 017. 0090 graus com 1949, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 10, Chanel 62, 10. Trip 5414, bom dia, para a chegada da Mari, vai na proa de Mari, reporte para descida. Quatro, ideal de descida, Rômulo? Sim, desce para nível 050. Salvador, bom dia, boa no 033, quando espera, dá no 0, está pronto. Gente, no 073, mantém o ponto, espera? Espera. Contato radar, 45 milhas, sudoeste do Velho Salvador. America 239 cleared AMA arrival and maintain flight level 050. America 239, you reduce speed to 250 knots. No 073 ali, mantém captura no 0. Ali, mantém no 0, gol no 073. Chanel 6250, no solo 59, liberando agora na Foxtrot, chama solo 1219. 6250, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02.